coração falar pro meu que não, meu amor. Quero ouvir você dizer que não quis essa paixão, que não se envolveu comigo, que foi só prazer, apenas sedução. Olha dentro de você antes de dizer que não. Lembra da gente se amando, corpo transbordando de tanta emoção. Sei que o coração a gente não pode enganar. Não dá, não dá, não dá pra enganar. Com certeza a solidão vai chegar e a saudade no peito bater.